3 1 0 solo 1 4 7 1 3 1 9 0 contact 121 small area. 219. Boa tarde, aciona identificação, autorizado chegada VONF, desse mantém o nível 060, QNH 10007. Luna 925, Centro Recife, no 288, no 353. 288, 353, 1925. Atrás Salvador, boa tarde, voo no 612, Serra, 750. Zona 102, aciona identificação autorizada e chegada à mar e desça e mantém o nível 050, QNH 1 007. Autorizado chegada à mar e desce para o 0007, Zona 102. Cadê o River Police, que Zona 0? Puxa, Mike, é que você atua, hein? Seu número 2 para decolar, eu havia solicitado que o senhor livrasse à esquerda, táxi Lima. Para aguardar o helicóptero que vai decolar da sua cabeceira oposta. Tem condições de livrar agora? Essa vai ser à direita da cabeceira? Ah, vou bater, vou levar à esquerda, à direita agora. Obrigado. 3-3. Barreiras da presente. Lua Barreiras da presente, passarela 2-2-3-1. Afirmativo, Kilo Romeo Oscar, voz rotatória, reporte visual com campo. Zulu Delta Sierra, confirme mais quantas milhas para descida? Zulu Delta Sierra. Gente, reporte no ponto Delta. Mike Echo Delta, sistema 7 está livre, vento 80 graus, mas quase autorizado a decolar. O Romeo Oscar, torre 1895. Irmã chamando solo, intensidade e clareza 1. 1-7. Ok, vou direto 1-7. 2-1-0, solo 1-7, chamando 2-1 nesse manual solo. 2-1-9, linha 2-1-0. Helicopter 299 is cleared for line up and take off. 0.080 degrees on 5. Zona 765, Centro Recife no 251 no 3325. 251 3325, agora 755. 20.8. Venha 720, desça para 4.000 pés, QNH 1007. 4.000, web, meia. Controle, Zulu Delta Sierra, no ideal de descida. Desça para altitude de tráfego, Zulu Delta Sierra, QNH em Salvador 1007. 1007, desça para altitude de tráfego, Zulu Delta Sierra. tem um tráfego a 3 minutos para pouso pista 17. Você ainda não autorizei essa decolagem, embora, mas por gentileza. Controle o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, o nome é o PES. Confirme direto Manati. Afirmativo, pro direto. Quente, reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, Mike Eco Delta. Só me confirma o Pátio que encontra seu Romeu Tango Wolf. Debata autorizado para CA November, India Charlie, nível 1900. Decola da 107 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. E após Momo, voa direto ao destino. Controle em 120, decimal 8 e aciona 54, corrigindo, 5040 no transponder. Romeu Tango Golf. India, mantenha 4.000 pés na chegada Bonf. Desse, mantenha 4.000 pés na chegada Bonf. QNH em Salvador, no 007. Momento táxi de decolagem, chame a torre em 118, decimal 95. O ajuste no 007, Mongol. Radar contact on departure, climb and maintain flight level 100, coral departure. Climb and maintain 100, coral departure, YouTube, by Lander. Comando Flotão 3567, Brasília 380. Afirmo, autorizado, Brasília, nível 380, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta o Pesulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5070 no transponder. Autorizado Brasília 380, decola da 10 curva direita, Arbor, Elefa, Pesulu 17. 208, controle 5070 transponder, na 3567. Então 3567, correto, portão 3, chama pronto, espera acionamento. Camarão, obrigado. Zero redução 2209. 200, 2733, desça para o nível 050, QNH no 007. Volo 601 na sua identificação, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 060, QNH 1 na 007. Bonf, chegada 060, voo. Patango Serra, Hotel Papá, acione identificação, autorizado chegada Mari. Mantenha o nível 070, QNH em Salvador, na 007. Autorizado, o Serra Hotel Papá. Desse, mantenha o nível 050, o Serra Hotel Papá, QNH na 007. Força Aérea 2733, desse mantém o nível 060. Papatango Serra Hotel Papá, Cione 0222. 2222, Hotel Papá, Só no fundo 23, frequência livre, acesso na boa. O Mike, é que você é autorizado ingresso cabeceira 35? Posicionado, pronto. Autorizado 35, tomar a Oscar, frequência livre. Boa tarde. Golf, Mike X-ray. A linha de cola, pista 35, vento 80 graus, 1039. A linha de cola, Golf. Já o seu papá confirma indicada. Ah, 195 do balanço. A gente tem condições de manter até próximo ao marcador externo? A gente mantenha para sequenciamento. Aqui é o seu papá. Web 6720, desce para 3.000 pés, QNH 1907. Para 3.000, no 007, Web 6720. Delta para seguir condições visuais sem frequência livre. Web 6720, reduza para 1809. Reduzimos a 180 nós, Web 6720. Web 6720, informa que o tráfego precede na aproximação está agora a 9 horas e 7 milhas. É um Boeing 738 da companhia Gol, passando a 3.000 pés e descida para 2.000 pés, com 1.709 nós de ground speed. É 720, reduzindo. Controle Salvador, Papa Romeo Golf, Mike X-ray, decolado, mantendo o eixo até 2, 3, 3. Papa Romeo Golf, Mike X-ray, mantém a proa até 2.000 pés após curva à direita na correção, curva à esquerda na Momo. É 2.000, depois curva à esquerda na Momo Golf, Mike X-ray. Web 6720, reassuma a navegação, voe para a Duna, desça para 2.000 pés, QNH 1007, reporta estabilizado na LS X-ray da pistana 0. 2.000, chamada estabilizada na LS da 10, Web 6720. João no 1.012, completa aproximação, torre 1.895. Ah, frequência da torre? 1.895. 1.895, ok. Serra Hotel Papá, desça para 3.000 pés, QNH 1.007, desconsidere a restrição de altitude na posição exata. 3.000 pés, 1.007, desconsiderando a posição exata. Serra Hotel Papá. Mais cheque, trem. Ei, baixou e travou, livre pouso, 1.0. Nota do plano de voo até Belo Horizonte. Controle 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder Oscar Golf Sierra. Gol no 601, redução para 2209. 601. Força aérea 2733, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 1007, confirme indicada. De manter até o marcador externo, o 2733 da FAB? Estão descida até o marcador externo. Confirme? Posso permanecer descida até o marcador externo. Ciente, 2733. O solo. Mantenha a chegada, 6394. 7, tem estimado para iniciar a decolagem? Cruz, destino confirma. Gente, só um instante, por gentileza, ainda não possuo o plano. Vou checar, ok, Romeu? Pode ficar bravo. Firme. Afirmativo, 77 agora. Web 6720, fui aliás. Web 6720, completa aproximação, torre 1.895. 1.895. Lúcio, siga. Boa noite, 5.6, ciente ao terceiro para para Copa, prepara a saída Puca, transição Caju aguardando. 290, mantém a prova por 20 milhas, o limite do Golfo Mike X-Ray. Então, Oscar Zulu, chama por gentileza o solo, o clear, para copiar a autorização, verificar o seu plano. Após ser autorizado a decolagem, chama o clear, por gentileza, 1219. Oi, muito boa tarde, Webman 720. Rui LS, a 3 vezes marcador de terra. Aérea 2733, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 160. O limite é manter esta proa por aproximadamente 0 milhas. Colagem mantém proa até 3.000 após curva esquerda no perfil da mão. Cópia, o hotel Oscar Zulu é o quarto para cópia, ok? Gol 601, desse mantém o nível 050 e QNH 1007. 050601. Menos 2, solo 30, chama 219. 219, gol no meio, 1-2. Sabatango Bravo, Kilo Índia, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Linha 730, vento 90 graus, nós tudo autorizado, estamos zero. Depois, né, 720. Aérea 2733, mantenha 4.000 pés. Mantenha 4.000, 2733. Dono 605, desce para 3... 1601, correção. Desce para 3.000 pés, QNH 1007. 3.000, 3.701. Vento para 3.000, grava. Papatango Romeu, Tango Golf, mantém a proa até 3.000 pés, após curva à esquerda na proa de Momo. Gente, vai manter essa proa até 3.000 pés, após curva à proa de Momo, Romeu Tango. Saída prevista será Arbor, após direto, é o quinto para a cópia aguardando, ok? 5219 da trip. Arbor, após direto. Estou chamando solo. Romeu Escabel, prossiga. Série 2733, reassuma a navegação, vou ir para a Duna. Mantém ainda 4.000 pés. Oi, de Duna, para a série 2733, mantendo 4.000. Nossa, mamãe interceptando o localizador, pistão 1-0, com a pista B. Terra Hotel Papá, completa aproximação, torre 9895. 895, até vai. Terra Hotel Papá. Golf, Mike, X-Ray, Abuco da presente. Presente Abuco, Golf, Mike, X-Ray. Gol 601, desce para 2.000 pés, QNH 1007, reporta estabilizado NLS X-Ray da pista na 0. 2.000, reporta estabilizado X-Ray 1001. Força aérea 2733, desça e mantenha 3.000 pés, QNH 1007. Vice, bravo. É isso, seguinte, continua aproximação, informarei pista livre. Tchau, papá. Vai, mensa 2.0, solo 3.3, direita, solo 2.1.9. Direita 219, 67. Saída 2733, confirme e copiou a mensagem. A orientação para descer para 3.000 pés? Negativo, está copiando agora. Desce para 3.000 pés, QNH1 é 007, Força Aérea 2733. Para 3.000 pés, 2733, ajustado já, 0007. Boa tarde, ADMA 120, eletrônica. Boa tarde, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 612, é web 6720. Alfa, Juliette, direto ao 612, é o 6720. Papadango Romeu, Tango Golf, com curva à direita, voe para a Mômoda, presente. Curva à direita, prova de Mômoda. A Salvador para Serra Novembro, ok? Para 20 horas, aguarde um instante. Papatango Romeu, Tango Golf, curva à direita agora, na proa do destino, direto IRC. Opa, direto IRC, à direita, a volta boa, curado. Força Aérea 2733, essa é para 2.000 pés, QNH1007, aguardando LS. 2.000, aguardando LS, 2733. Oceané 6314, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 1, proa 0, 1-5. O limite é o localizador. Esquerda 0, 1-5, limitado pela loja, Oceané 6314. Pode observar na escuta do sol. 167. Gente, confirme, ainda vai... Confirme a instrução de manter a velocidade até o marcador externo? Ah, daqui dá pra manter até o externo. Gente, grata. Direita, transponder 0130, controle 120.8. 007. 3517, Oceané, 6314. 6314, confirme a mínima limpa. Observa, confirme o número de pessoas a bordo. 95. Já volto. Essa é a 6314, mínima limpa. É essa que tá mantendo, 1101. Sim. 01 vai passar o externo, dono 0. Dono 01, informa aí o estaleiro, continua para o pessoal. É. O galeão com fone. Pode. Acho que vou ser. Pode ser quase um minuto. Pode adiantar a saída? Na M3-4, reacima a navegação, voe para a Duna com 1809. Para de Duna, com 180 nós, na M3-4. Pisquinha aqui, Tango. Aguarde um minuto para a Copa. Estamos confirmando o transporte de enfermos. Diversionamento, aguarde para a cópia, o Skiank Tango. Quero que tenha bravo pelo engenho. Nossa, obrigado, obrigado. Não sobrevoo. Grauzo no meio nós, autorizado com uso, pista no zero. Se pouso na pista 1-0, gol 601. A 500 pés, direto pela linha do litoral. Decola da cabeceira 1-7 com curva à direita para o corredor, perdão, para a linha do litoral sul. Transponda 0165, controle 120, decimal 8, corteja. É um Charlie 208 da Força Aérea Brasileira, passando 2.200 pés. Estou seguindo na aproximação com 1.609 de ground speed, o Oceano M3 no 4. Tá sim, vai reduzir mais que o Oceano M3 no 4. Reporte estabilizado, 63 no 4. Aguardará. Bravo Kilo Índia, desça para 3.000 pés, QNH1-007. Desce para 3.000 pés, Bravo Kilo Índia. O 35415 tem um bandeirante da... Da Baeté taxiando aí a sua cauda, após está autorizado seu push. Chama para o táxi. 3541, tem que chamar para o táxi. Whisky Tango na escuta para a cópia. Solo, céu, teu papá. Céu, teu papá, perdão, tá livre o táxi aí para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Positivo, observaremos. Obrigado. Azul 4206, autorizado para Recife, nível 370, pela Rapper Whisky 58. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5075, controle em 120.8. Cotejo. Azul 4206, confirmando 5075 o transponder, chama para acionamento. Autorizado o Azul 4206, está autorizado o puxa acionamento, chama para táxi. Whisky Rectangle, escuta para cópia. Whisky Rectangle na escuta do solo. Ok, Whisky Rectangle, autorizado para Serra November Golf India, 180, plano Yankee até 200 milhas. Decola de Salvador, pistão no 7, com curva à direita para subida Arbor, transição Elefa, apoia direto para o destino. O transponder é 5122 e o controle 120.8. Cotejo. Mantém posição aguarda, acho que eu fizer. 02733, 2080 graus, 149, autorizado pouso, pistão 0. Pouso, pistão 0, posto 02733. O meu Oscar Bravo, autorizado táxi, reporta uma esquadra no 7. Cabe? Terminated, 56 miles southwest, southwest of Salvador VOR. Maintain flight level 100, call Ilhéus Control 120.1. Gol no 601 na escuta do solo. Na escuta, gol no 601. Prossiga na Alfa, enchimento da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol no 601. Oscar Hotel Zulu na escuta, para a cópia. Oscar Hotel Zulu, autorizado voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo do Farol da Barra, decola da, perdão, confirmando, é Enrimar, Salvador, com sobrevoo do Farol da Barra, a 500 pés, decola da Enrimar, com proa do Farol do Itapuã, em coordenação com a torre 1895, o transponder é o 01110 e o controle 120.8, cotejo. Na 6304, completa aproximação, torre 9895. 1895, obrigado, bom trabalho. Autorizado táxi, reporta uma espera da 17, vou esquentando. 05, chame a torre em 1895 para o acionamento e decolagem, ok? Estabilizado o localizador, está a 2:30 do marcador de táxi. É 3-1-4, ciente, formarei pista livre, número 2. Ciente, número 2, chinamento 3-1-4. 7, aguarde, expectativa de 5 minutos para o seu push, ok? Pronto, para o táxi, o trip 5-4-1-5, com 5-9 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Salvador. Ok, o trip 5415, tá livre o táxi via parte 1 no Indy Alpha, como número 2 no ponto de espera, chame a torre 1895. O altímetro 1007, tenha uma boa tarde. Boa tarde, prefeito. Livre o táxi à direita no ponto de espera, a torre 1895, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeu, Cabral. Coluna 7. Autorizado a colapso, pista no 7, 2090 graus, 129, mantém pro até 1.000 pés, pode conseguir. Puxa, né, 6201, não escuta?